Senhor Deus, a Tua presença ela vai enchendo este lugar, enchendo o coração nosso individualmente. Eu quero Te pedir agora, Senhor, que a nossa alma ela se aquete, e tudo que ela queira é a Tua presença, Senhor. Nada pode nos dispersar, nada mais vai chamar nossa atenção. Tamanha é a Tua presença e tamanho é a grandeza do que o Senhor tem a nos falar. Fala conosco, Senhor. Fala, nos rendemos a Ti. Rendemos a Ti a nossa atenção. Rendemos a Ti os nossos ouvidos. Rendemos a Ti a nossa inteligência, Senhor. Nós rendemos a Ti todo o nosso ser. Fala, Senhor. Fala. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos sentar, irmãos, com o mínimo de barulho, por favor. O mínimo. Só atendo o celular se for Jesus. Se não, desligue. Até eu aproveitar a oportunidade e pedir, sempre que você entrar no culto, pedimos a gentileza de desligarem os celulares, porque antes nós não tínhamos celulares, né, irmãos? E vivíamos sem eles. Parece que hoje já é uma parte do nosso corpo o celular, né? Então a gente pede essa gentileza para nada te distrair mesmo, para nada te distrair. Ah, é na rua? Ah, é uma musiquinha na rua. Desligaram a musiquinha. Mas obrigado aí, que já deu para a gente dar um recadinho sobre os celulares. Você sabia que sempre que há uma necessidade e de preferência extrema, a necessidade é a oportunidade de Deus fazer um milagre. Então, às vezes, a gente está numa necessidade, a gente entra num certo pavor. O pavor é porque, naquele momento, a nossa fé estava num nível baixo. Porque se a tua fé está alta, mesmo numa crise, seja ela qual for, você atravessa a crise em paz, tranquilo, porque você sabe que Deus está no comando. Muitas vezes eu já falei aqui para vocês, irmãos, e eu não vou cansar de falar, que Deus está no comando. Aconteça o que acontecer. Eu sei também que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e você sabe disso. Então, se é um contratempo, se for um problema que foge do teu nível de resolução, você não consegue resolvê-lo. Aí que Deus gosta. Quando escapa da tua mão, é porque precisa entrar a mão de Deus, e ali vai vir a solução, e a solução no final você vai ter que dizer, não fui eu. Foi Deus quem fez. Hoje à noite eu quero trazer uma palavra para vocês que fala sobre o caminho de um milagre. Vamos abrir a palavra. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, o caminho de um milagre. Essas palavras que você ouve aqui, a cada culto, você pode também acessar na internet. Nossos cultos de quinta e domingo, eles são gravados. Você está aqui, você não precisa ouvir de novo, só se você quiser. Mas você pode indicar para muitos outros amigos seus. Ah, você está indo na igreja do Mover? Estou. Ah, eu não pude ir lá, nem conheço. Então, dê o endereço eletrônico e a pessoa vai poder ouvir o que você está ouvindo. Tem irmãos em muitos lugares do mundo que estão nos ouvindo pela internet. E você pode indicar para muitos nos ouvirem também. É a palavra de Deus no correio eletrônico e nos meios eletrônicos. Nosso endereço, quem não sabe, é o nome da igreja, né? www.igrejadomover.org.br. É simples. Digita ali, vai achar logo. E ali tem um clique lá que dá para ouvir as pregações, né? Nós estamos remodelando o nosso site. Logo, logo ele estará muito lindo. Eu já vi umas propostas aí. Está ficando lindo. Mas lindo mesmo é a palavra de Deus que está lá dentro. Amém, irmãos? Vamos lá então no capítulo 4, do segundo livro dos Reis, no versículo 42. 42. Ali diz assim: veio um homem de um local chamado Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje ou na sua bolsa. E disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. Então lhe os pôs diante daqueles 100 homens, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Você pensou que só tinha multiplicação de pães no Novo Testamento? No Novo Testamento tem duas multiplicações de pães. Jesus uma vez multiplicou para 5.000 homens, que nós lemos no início do culto, e mais mulheres e crianças, ali devia ter o quê? 15, 20 mil pessoas, porque onde tem 15 mil homens e o pessoal levava a criançada, e no tempo de Jesus, você sabe que tudo era família grande, não só no tempo de Jesus, no tempo dos nossos avós também, né? Então Jesus mesmo, ele teve mais 6 irmãos e com ele eram 7, talvez você nem sabia disso, está lá em Marcos capítulo 6. As famílias eram grandes e eles iam, onde estava Jesus, as pessoas corriam atrás. E lá ele fez aquele milagre imenso, que só tinham 5 pães. Se você tivesse diante de uma situação dessa, de extrema escassez, você provavelmente diria: não dá. Você viu aqui quando chegou um homem e trouxe pães para o homem de Deus aqui era Eliseu. E aqueles pães foram colocados para um discípulo do Eliseu, era um discípulo de profeta, e o profeta viu aqueles 20 pães, e eram 100 homens, 100 homens com fome, 20 pães. Ah, isso não dá para nada. Imagina uns pães pequenos, um pouco maior que um cacetinho. Quem aqui come 10? Quando está com fome. Quando está com fome, irmãos, 10 cacetinhos para um homem faminto, cá entre nós, não dá para nada. Oh, que exagero, hein, pastor? Para um homem faminto, deixa eu exagerar um pouquinho. Mas digamos que desse para 3, 4 homens comerem os 20 pães. Aquele auxiliar do profeta disse: isso não dá. Lembra que nós estamos falando nessa noite o caminho de um milagre. A primeira coisa que obstrui o milagre, que atrapalha o milagre, é essa famosa frase: não dá. Você já teve diante de uma situação difícil de solução, até humanamente impossível, e logo vem aquilo no seu coração: não dá. Ou vem aquela palavrinha mágica ao contrário: impossível. Já veio? Pode ser na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, logo vem aquilo: não dá, é impossível, não tem solução. Pois aqui estava um homem. Um homem que traz das primícias. Ele fez uma colheita, e no tempo do Antigo Testamento e no tempo de Jesus, as pessoas traziam os primeiros frutos para a casa do Senhor. Ele trouxe os 20 pães para o profeta. Mas se vocês estão se dando de conta, as primícias não eram dadas para os profetas. As primícias eram trazidas para os sacerdotes no templo. Por que esse homem levou para o profeta Eliseu? Esses dias do profeta Eliseu, tinha todo mundo se desviado da fé verdadeira em Israel, e aquela mulher famosa e maligna, Jezabel, ela tinha uma influência tremenda, e ela instalou o culto para um deus maligno chamado Baal. Então esse homem de Deus que fez a colheita, não levou lá para o culto que estava um culto prostituído, um culto para deuses. Esse homem levou aonde Deus estava sendo honrado. E lá o profeta Eliseu, com mais 100 discípulos seus, estava honrando a Deus. Esse homem leva os pães. Aqueles homens lá, homens de Deus, mas também estavam sendo cuidados por Deus a cada dia. Você lembra que Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia? Todos os dias você dizer: Senhor, eu preciso da tua provisão para hoje. Penso eu que a maioria de nós não ora mais pelo pão de cada dia. Sabe por que não oramos? Nós agradecemos o pão de cada dia, mas a maioria de nós não pede mais o pão de cada dia. Por quê? Porque nós já temos guardado na nossa casa pão para muitos dias. Não é pecado você ter 5 quilos de farinha, de arroz, de feijão, não é pecado. Mas aqui a situação era tão, de tanta penúria, que eles tinham que pedir a Deus cada dia: provê para nós, Senhor, algo. O homem traz 20 pães e algumas espigas verdes na sua bolsa. Que fé! Que fé esse homem, pelo jeito um pequeno agricultor. De ele lá e leva onde Deus está sendo honrado. E ele sabe que lá tem 100 homens. Por que que eu digo que fé? Porque ele sabe que os 20 pães não vão solucionar a fome de 100 homens. Mas ele está obedecendo a Deus. Aquele falso culto, a falsa religião tinha tomado conta de Israel, mas tinha num cantinho de Israel. Até a Bíblia chega a dizer 7.000 pessoas que não se dobraram para a idolatria. E aqui estavam reunidos numa escola de profetas, 100 homens, sob a direção do Eliseu. Que fé, que honra esse homem está fazendo ao profeta. Ele guardou o temor do Senhor no seu coração e ele abre a sua bolsa. Se hoje à noite nós ganhamos aqui tinta que sobrou, né? Mas se hoje à noite nós tivéssemos ganho uma lata só de tinta, eu creio que Deus ia mandar mais. Eu não ia ficar decepcionado. A mesma coisa esse homem com 20 pães. Que fé! Ele deve ter dito na mão de Eliseu: esses 20 pães vão se transformar em muitos outros. Eles diziam: dá para o povo comer. Deus vai multiplicar. Deus é Deus de fazer sempre mais. Era tempo de fome, era tempo de escassez. Se vocês verem o texto bíblico anterior, ali no 4:38, esses 100 pessoas não tinham mais o que comer. E eles saíram a catar nos campos e nos matos, eles saíram a catar cipó, ervas trepadeiras, e puseram essas ervas num panelão, e não sabia quem colheu, não sabia que uma delas era venenosa. E eles já iam comer e alguém gritou: tem morte na panela, se nós comermos vamos morrer. Provavelmente ninguém de nós que está aqui precisou um dia sair catando ervas pelo campo para comer. Provavelmente você sempre teve mais. Sair catando cipó pelo mato para comer. Pois esses homens, só para vocês pegar o contexto que eles viviam. E aí vem alguém trazendo 20 pães, por isso eu disse 20 pães. Na lógica humana era pouquíssimo. Mas um homem trouxe 20 pães. Como é que começa um milagre? Com muito pouco. Às vezes um milagre começa com nada. Outras vezes com pouquíssimo. É o caminho para Deus fazer um milagre. Aquele homem teve fé, entregou. Ele entrega. Abre a bolsa. E rende ao profeta, que era o representante de Deus naqueles dias, em Israel. Os 100 homens, por sua vez, teve até um que chegou a dizer, você pode ver ali no 43, porém o seu servo lhe disse, o servo do Eliseu, era um discípulo, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Essa é a pergunta que nós mais fizemos, segura só a primeira palavra. Quando Deus diz que vai fazer algo, que Deus quer fazer algo na tua vida, a primeira pergunta que nós fizemos, qual é? Como? Vamos dizer juntos? Qual é a primeira pergunta? Como? Quando nós queremos saber como, nós atrapalhamos o milagre. Muitas vezes eu tenho dito, irmãos, eu não sei como será, eu sei que será. Eu não sei como Deus vai resolver os teus problemas, mas eu sei que vai. Eu sei os nossos, os meus, eu sei que vai. Sabe porque eu tenho uma fé, irmãos, que me faz ter paz. Quando vem a crise, quando vem a tribulação, quando vem perdas, a tua fé tem que gerar paz, porque a paz é fruto de um relacionamento bom com Deus. O jovem discípulo de Eliseu faz a pergunta que todo crente novo faz. Como? Crente novo, estou chamando, às vezes tem crente velho que continua com essa pergunta. Vamos combinar hoje uma coisa? Vamos acabar com essa pergunta? Ah, pastor, tu pensa que é fácil? Pensa que é só desligar um botãozinho? Não é não. Essa pergunta vai sumindo na sua vida à medida que você vai conhecendo o nosso Deus. Não tente entender, porque atrás do como, você quer entender, pela razão, o que Deus faz via milagres. Deus faz. E ele pergunta como, esse pouquinho diante de tantos homens. E de novo o profeta diz, dá ao povo para que coma. Porque Deus disse, comerão e sobrará. Eu entendo, irmãos, que a maioria de nós, ou todos nós, estamos num processo de conhecer a Deus. Você concorda comigo? Estamos num processo. Ninguém talvez diria, eu já conheço a Deus, eu estou no topo do conhecimento divino. Eu sei tudo que Deus vai fazer aqui, ali, lá. Eu só devo te dizer que eu não sei como. Nós estamos num crescente. E conforme você vai ficando mais adulto espiritualmente, você vai se relacionando melhor com o Senhor. E no meio da tempestade, você consegue descansar. No meio da crise, você sabe que o sustento virá. Você caminha como Abraão caminhou com seu filho Isaac. E o Isaac era um moço de uns 15 anos. E ele viu o pai e eles dois caminhando 3 dias até a montanha, o Monte Moriá, onde seria o sacrifício. Lá pelas tantas, o menino pergunta ao pai, pai, aqui está o cutelo, aqui está a faca do sacrifício, aí está a lenha, mas onde está o cordeiro? Essa é a pergunta do jovem. Essa é a pergunta daquela pessoa que recém está começando a conhecer Deus. Onde? Como? Por quê? Sabe qual a resposta do experiente Abraão? Meu filho, Deus proverá. Você é uma pessoa que é muito ansiosa? Eu acho que todos nós temos um pouco disso. Mas uns têm mais. E outros têm mais. E outros são desesperados. Que só com injeção na veia resolve. Já vamos internar logo. Mas a ansiedade, aquela coisa de atropelar tudo, é um sinal de falta de fé. Ah, pastor, não diz isso. Eu vou dizer porque eu quero te ajudar. Tem pessoas que correm, é uma força de expressão que eu vou usar agora. Tem pessoas que correm na frente de Deus. Não dão nem tempo para Deus fazer, pulam na frente. Senhor, deixa para mim, Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro tinha um pouco disso. Foi duro. Pagou cada mico, o apóstolo Pedro. Está na Bíblia. Levou cada carraspana de Jesus, xingada. Que se Jesus me xingasse assim na frente de vocês, eu não sabia onde botar a cara. Jesus muitas vezes foi duro com Pedro, mas ele tinha que ensinar Pedro a ser um homem que confiasse. E se você é daquelas pessoas mais rapidinhas, todo o temperamento mais calminho ou mais rápido, tem vantagens e tem desvantagens, você sabe disso, né? Foi Deus que te fez assim, mais acelerado, menos acelerado, tem irmão que chega a me dar nos nervos, tem que dar corda neles, dar corda e não vai. E tem outros irmãos que tu vive só pisando no freio. Só freio, freia, calma. Pois Pedro era um desses que Jesus tinha que só, parece que só usar freio com ele. Mas Pedro foi aprendendo ao longo da vida. Quando Jesus fazia uma pergunta no grupo, vocês lembram quem pulava na frente e respondia? Parece que sempre era o mesmo. E era. Mas Jesus viu que naquele homem, mesmo com esse probleminha emocional e meio ansioso, Jesus viu um grande e maior potencial dos 12 nesse homem. Jesus teve que treinar ele. E Jesus botou freio. E lá pelas tantas o Senhor disse: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida dos meus cordeiros, cuida dos jovens crentes. Pedro, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor falou isso, antes de subir ao céu. Se você é um pouco ansioso, pede para o Senhor te ensinar a confiar mais. Não corre na frente. Também se você é muito parado, porque parado não quer dizer confiante. Às vezes tu está com tanto medo, que tu não dá um passo. E isso não é confiança. A confiança dá passos. Aqui, tu tens um homem de fé que traz os pães. Tu tens um moço de discípulo de profeta, que faz a pergunta, como? E tens o velho profeta Eliseu, que andava com Deus. Ele disse, os 100 homens comerão e sobrará. O caminho de um milagre é entregar o que tu tens. É entregar. Toda vez que você abre a sua bolsa, e aqui vou te chamar também o seu coração. E às vezes implica, literalmente, o seu bolso. Dê algo para alguém. Dê algo para alguém. Não estou falando só para a igreja, não. E você vai ver o que Deus faz. Abençoe um irmão pobre, um irmão que ficou desempregado. Um irmão que está numa luta financeira, abençoe ele. Esse mês aqui eu vou pagar a tua luz e a tua água. Esse mês eu vou te trazer um rancho bem surtido. Abençoe pessoas. Abra tua bolsa. Abençoe com o teu melhor, porque o homem trouxe das primícias. Não dá o resto, o feijão que está começando a bichar. Se você der isso para alguém, você está pecando. Sabia? A farinha que está começando a criar aquelas tracinhas. Vou dar para o irmão. Olha como eu sou bom. Sai dele, Satanás. É, sai dela, maligno. É isso aí, irmão. Nós vamos dar das primícias. Vamos dar do melhor. E é isso que esse homem de fé trouxe. Estava quase todo mundo corrompido, mas esse não estava. O profeta era sustentado pelo Senhor. E aí, por último, nós temos a mão do Senhor. Todo mundo vai comer e vai sobrar. Tem uma palavra do Senhor que eu amo, amo, amo muito mesmo, que diz assim, só escute. Jesus perguntou aos 12, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E a resposta deles foi: nada, disseram eles. Quando eu mandei vocês sem bolsa, vamos adaptar isso para hoje, sem dinheiro, mandei sem uma poupança recheada lá no banco, sem reserva, quando eu mandei vocês, vão pelo mundo afora e pregue a palavra. Faltou alguma coisa e eles tinham voltado. E eles disseram, não. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Desde que você se converteu, está te faltando alguma coisa? Pode responder para ti mesmo. Pode responder para Deus, está te faltando alguma coisa? Não estou falando de supérfluos. O necessário para viver está te faltando? Acho que a nossa resposta é a mesma dos apóstolos. Falta alguma coisa? Nada. Agora eu vou fazer a pergunta no tom positivo. Está sobrando alguma coisa? Se está sobrando, balança a cabeça. Está sobrando alguma coisa? Quem está sobrando, pode dizer que está sobrando, pastor. Lá em casa tem feijão e arroz para 3 dias ainda. Então está sobrando. Eu tenho 10 camisas. Então está sobrando 9. Vamos dizer que está sobrando 8, para usar um dia ou outro. Tenho 3 pares de sapato, está sobrando. Quem está acima do peso aqui, irmãos? Está sobrando. Está sobrando. Metade dos gaúchos estão acima do peso, né? Vocês viram a reportagem essa semana? Está sobrando. Olha as laterais. Olha também a frente. Está sobrando. Estão vendo, irmãos? Nosso Deus é um Deus provedor. O caminho para o milagre é a entrega. É a entrega de coisas, mas também é a entrega do coração. Tem que entregar o coração. E aquilo que parecia insuficiente, vai sobrar. Vai sobrar. Eu tenho visto Deus fazer tanto milagre. Domingo passado, vocês lembram os testemunhos de pessoas curadas de câncer? Eu acho que deu 5 ou 6. Ontem passamos o dia numa cidade do interior, visitando pessoas e pregando o evangelho, e à noite um culto. Muita gente recebeu de Deus. Pessoas que não dormiam mais, pessoas com dor de cabeça há anos. Muita gente recebeu de Deus. Porque para você ser curado, você sim tem que se render ao Senhor, sem reserva. Mas como Deus vai fazer? Para com essa pergunta, por favor. Deixa Ele escolher. Deixa Deus fazer. Te rende. Quando nos rendemos, quando paramos de lutar com as nossas forças, Deus entra em ação. quando entregamos esses poucos pães como o homem entregou, e tinha um homem ali na face da terra chamado Eliseu que creu que aquilo ia multiplicar, e assim se fez, sobrou de novo. Você chegou aqui, pode dizer, pastor, sua situação financeira não está fácil. Faz o que Deus ensina sobre finanças. Se você não sabe, marque uma hora conosco e nós vamos dizer como que Deus ensina a trabalhar com dinheiro. Nós não torramos dinheiro. Nós damos a Deus o que é de Deus. Nós damos o que é da obra de Deus. Nós cuidamos, mas nós nunca vamos cortar onde não se corta. Não se corta no altar. Todo mundo tinha se desviado, quase todo mundo. E você viu o que esse homem veio trazer para o profeta? Aqueles pães eram as primícias. Numa crise terrível, era um tempo de seca, não chovia muito tempo. As plantações não estavam dando quase nada. E esse homem botou na bolsa e dizia: isso aqui é do Senhor. Eu não vou comer o que é do Senhor. Vou levar lá para os servos do Senhor. E levou. Quando tem esse nível de honra, Deus faz milagres. Afinal, o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Diante de uma grande necessidade, nós tivemos uma grande generosidade, e tivemos uma grande obediência, e tivemos um grande milagre. Necessidade, generosidade, obediência, ligada à fé, e milagre. Não tente entender, apenas deixe Deus guiar a sua vida. Acontece tanta coisa na minha vida que eu não entendo. Em termos de saber explicar, tintim por tintim, não sei. Mas eu estou usufruindo. Eu estou sendo abençoado, você está sendo abençoado. Tem perguntas na tua cabeça? Eu acho que tem uma perguntinha. De tudo que eu estou falando, e eu estou te convidando a excluir, deleta. Qual a perguntinha? Como? Deixa essa pergunta de lado. Deixa essa pergunta de lado. Se eu disser amanhã Deus vai fazer algo na tua vida, provavelmente a tua pergunta, como? Mês que vem tem uma bênção na tua vida. E a pergunta, como? Simplesmente, receba. Receba. Um coração de fé é o coração que alcança o milagre. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. O profeta Eliseu, ele disse: com aqueles 20 pães e umas poucas espigas, ele estava dizendo, Deus vai fazer algo. E esse algo era a multiplicação. Apresenta para o Senhor agora a tua necessidade. Apresenta para o Senhor. É algo entre você e Deus. Podem ser coisas materiais. Ali mesmo foi. Pães são coisas materiais. Podem ser relacionamentos que estão em atrito e difícil solução. Apresente ao Senhor. Apresente. Apresente ao Senhor o teu sonho. Seja ele um novo trabalho, uma promoção, uma porta que venha a se abrir, apresente ao Senhor. Ah, mas pastor, eu já orei muitas vezes. Para com isso. Eu estou te pedindo hoje à noite, apresente ao Senhor. E peça para o Senhor gerar uma fé nova. Uma fé específica para esse momento. Aqueles 100 homens que receberam os pães, com toda certeza estavam orando. Deus manda alguém trazer comida. E apareceu alguém. Eles não saíram a pedir, batendo de porta em porta, não. Eles aguardaram ali que Deus proverá. Deus trabalha. Deus vai fazer algo. Você crê que Deus vai fazer algo por ti, particularmente? Se você crê, eu devo te dizer uma coisa. Será assim? Será assim? O Senhor Jesus disse, se você, tendo fé no seu coração, disser a este monte, move-te daqui para lá, será assim. É algo íntimo de fé pessoal. Senhor, produz milagres. Gera milagres ali onde tem escassez. Ali onde tem até quase fome, Senhor, como foi o caso que vimos hoje. Gera milagres em lares que estão passando crises. Em empresas que estão sofrendo nas suas questões de vendas e recebimentos. Gera milagres, Deus. Gera milagres em quem tem problema de saúde agora. Pedimos isso da tua parte. Gera milagres, Pai. Dá que nós tenhamos uma fé adulta. Uma fé que na tempestade diz, terei para mim e ainda vai sobrar. Ainda vou abençoar outros com aquilo que o Senhor me tem dado. Gera milagres, ó Deus. O Senhor é o Deus Criador. Na primeira página da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, nós vimos isso. Cria aquilo que ainda não existe, Pai. Cria em favor dos teus filhos. Faz isso, Pai. Faz por essa igreja. Nós temos orado para essa igreja ser um testemunho aqui na cidade, no país inteiro e até fora do país. Pai, cria situações em nós aqui juntos, que a gente possa ser um testemunho vivo para o mundo inteiro, Pai. Eu quero te pedir, Pai, gera riquezas materiais entre nós. Gera, você pode pedir isso ao Senhor, me dá riquezas materiais, mas com um propósito, Senhor. Eu não vou reter tudo, não. Eu vou abençoar a tua obra. Se é isso que você está pedindo, esse tipo de coração, Deus vai te dar. Deus, o Senhor é um Deus de abundância. Não é um Deus de migalhas, não é um Deus para dar o mínimo, mas o Senhor tem muito a dar. Depois de alimentar a multidão, ainda sobrou 12 cestos cheios. No sentido que cada um dos apóstolos sairia distribuindo ainda o milagre. Nós queremos receber, queremos usufruir o milagre e levar o milagre adiante. No nome de Jesus eu quero te pedir, Pai, cura pessoas. Cura pessoas nessa noite. Libera a unção de cura. O poder do Senhor vem sobre nós agora, sobre o nosso corpo. Se você está enfermo, irmão, você pode botar a mão na sua cabeça. Qualquer doença que seja, desde uma simples gripe, pode colocar, Deus, libera teu poder sobre mim e me cura, Pai, aleluia, aleluia, Senhor, te dou glória, te dou louvor, porque creio em Ti. Se tem escassez, pede para o Senhor, envia, Senhor. Mas você viu que Deus fez um milagre naquele grupo de 100 homens, onde ele era honrado, o país inteiro estava desviado do Deus verdadeiro, mas onde Deus estava sendo honrado, os milagres estavam vivos. Eles eram frequentes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Pelo que temos visto e ouvido, pelo que temos recebido aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Da fé maior para mim e para todos os irmãos e irmãs. Uma fé maior. Você quer pedir isso para o Senhor? Uma fé que não desespera. Uma fé que não marca prazos para o Senhor agir. Uma fé que descansa. Aquela fé de Abraão, Senhor. Caminhando lado a lado com o filho. E não tinha um cordeiro ali à vista. Mas Abraão sabia que o Senhor tinha providenciado algo no alto da montanha. Eu quero caminhar por fé, Senhor. Você quer caminhar por fé? Vendo o sustento de Deus, a provisão de Deus para cada dia, para cada etapa da sua vida, para cada novo desafio, há uma nova providência. Glória a Teu nome, Senhor. Glória a Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e Tua presença. Obrigado. No nome de Jesus.